voz das ruas, sou o Messias, que totalmente excede. Eu tenho o brilho da palavra e o dossiê da verdade. Diante o meu aliado, não me deixa mentir. Por marketing de boy, não me deixo seduzir. É lógico, de caras e caras, é que se vê o disfarce. Madame cheia de frescura, de nome socialite. Um banquete sobre a mesa, o pobre de sobremesa. Exorciza o meu povo, alimentando de incertezas químicas. Fantasias, ambição, loucura. E sendo usado como bonecos de miniatura. Caricatura mínima, mano, Gog afirma. Se destrói uma nação, começando pela família. A mãe chora pelo filho, que não deu atenção. Está perdido no submundo, no rolê da ilusão. Ilusão, pelo maldito dinheiro. Funeral da prefeitura, representa o enterro. ML faz autópsia, consta bala na cabeça. Seu corpo uma cobaia, pro estudo da medicina. E o mano da faculdade te deixará paraplégico. Sem braço, sem pernas, para se formar em médico. CRM completo, já pode exercer. E no hospital das clínicas vai esperar você. Chegando baleado, cansado, inconsciente, violentamente, periferia é assim. ZDR, voz da verdade, irmão, então se liga aí. Eu não vou coagir os seus pensamentos, só quero uma chance nesse mundo violento. É mano, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver a guerra, que eu leve a paz e a harmonia, morou? Me dê uma chance pra mostrar que sou. Eu vou que vou, não posso parar. O tempo passa, passa, o tempo voa. A situação não é nada boa. Na vida a gente tem que progredir, lutar, mudar e não desistir. Me dê uma chance pra mostrar quem sou. Eu vou que vou, não posso parar. O tempo passa, passa, o tempo voa. A situação não é nada boa. Na vida a gente tem que progredir, lutar, mudar e não desistir. Conscientizar os seus atos são fatos, fazer certo ou errado. Esse mundo é uma merda, só sofrimento. Pessoas passando fome, pessoas morrendo. Será fácil me expressar de maneira prática. Você vai me entender de forma rápida. Quero poder falar a verdade, mostrar quem sou, resgatar do fundo da alma. O verdadeiro amor é tanta tristeza, miséria, facada. Tiro na cara, violência, sangue no chão. O povo só fica lá do chorando na angústia. Mais um caixão então, é luto pra família. Mais um que se foi desse mundo, é queima de arquivo. Morrer é fácil, o difícil é estar vivo. Tentar entender o jogo da vida e da morte. Se joga bandido, olha pro lado, mano, é embaçada. A história é real, não é filme, a cena é triste. Que nem o iceberg que afundou o Titanic. Não quero continuar Titanic, mudo, Titanic. Em um mundo frio e surdo, preciso me expressar, encontra forças para lutar. Brasil terceiro, mundo 500 anos, é muita treta. Um advogado trafica droga no fundo falso da maleta. Policial impõe um terror, impõe um automática. A mãe aborta seu filho com a injeção de uma farmácia. Insanidade moral, doença, falta de atendimento. A profecia se cumpre. Meu Deus, eu só lamento pela criança que foi tirada na semana passada. Uma vida desperdiçada, reconheça o grande trauma da alma, da mente e do coração. É a voz da verdade que fala a realidade. Me dê uma chance pra mostrar quem sou. Eu vou que vou, não posso parar.